fundo do meu quintal, faço esse som pra você. Duas vitrolas vinil e uma SP. Estilo variado, fazendo a estrutura balançar. Cantando rap, samba, laia, laia, laia. Deixa a temperatura do recinto quente. Com o microfone na mão, abalando tudo pela frente. Eu entro no samba com meu hip hop. O DJ solta a base, a mulata sacode. Não precisa prestar atenção no que eu tô dizendo. Não tenho que rimar, eu mando um remendo. Agora lembrei de uma boa que rima com samba. Eu sou da nova geração e minha ginga de bamba. Mas sempre influenciado pela velha guarda. Veio do fundo do quintal. Essa parada, fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas vai ter que aplaudir. Registrou nenhuma queixa. O delegado Cabeção acredita que já deve estar preso, mas não sabe como identificá-lo. Ninguém sabe realmente a nacionalidade e muito menos a identidade desse jovem criminoso subdesenvolvido. Paraguaio. Brasileiro. Cubano. Ou mexicano.